venda de pneus do aro 13 ao 20. Rodas esportivas para dar aquele estilo no seu carro. Alinhamento 3D, câmbio automático, balanceamento, cambagem e cárter. Troca de óleo de motor e revisão completa, seja preventiva ou corretiva. Estamos localizados na BR-230, saída de Cajazeiras para Souza, bem em frente à Toyota. Lá é seu alinhamento. Aqui, seu carro está em boas mãos. Atenção Cajazeiras e região, na hora de comprar a mochila escolar do seu filho, não deixe de visitar a loja Sara Bolsos e Acessórios, onde você vai encontrar a maior variedade na linha escolar. Na Sara Bolsos e Acessórios, você vai encontrar diversos modelos de mochilas infantil, juvenil, mochilas Rebeca Bombom, mochilas com carrinho, lancheiras e estojos de diversos personagens, mochilas para notebook com os melhores preços e tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões e à vista com desconto especial. Sara Bolsos e Acessórios, localizada na Rua Padre José Tomás, número 30, no centro de Cajazeiras. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @sara_bolsas, WhatsApp, 0 Operadora 83 99389 2288. 30 anos de sucesso, história de vitória com amor e alegria, muitos motivos para comemorar, ligou, pegou, é com Sandro Baterias. Mais do que um jargão, ligou, pegou, virou tradição. Credibilidade, nele todos confia. É sinônimo de sucesso, Sandro Baterias. Se precisou, pode contar. Sábado, domingo e feriado todo dia. Tem solução, arranque, preço e garantia. O lugar certo é em Sandro Baterias. Verão! Arapuã FM! Verão! A rádio do seu verão! Ei, você que tá ouvindo agora, já ouviu essa? Na Netline, quem escolhe como pagar é você. Quer 50% de desconto por 5 meses? Ou prefere o mesmo desconto dividido ao longo de 12 meses? Aqui, o plano se adapta ao seu bolso, porque na Netline é assim. Tem transparência, liberdade de escolha e uma internet que funciona de verdade. E só cliente Netline tem Deezer Premium, Netline Play e vantagens exclusivas no Netline Club. Fale agora com a gente pelo 0800-281-4437. Chame no zap ou siga @NetlineTelecom nas redes sociais. Netline, muito mais que internet. Cajazeiras tem a clínica de olhos Dr. Cícero Petrônio, tratando das mais diversas condições oftalmológicas, dos casos mais simples aos mais complexos, com qualidade, inovação e tecnologia para mudar a vida de seus pacientes. Enxergue o mundo com olhos saudáveis. Clínicas de olhos Dr. Cícero Petrônio, cirurgia de catarata e estrabismo e o que há de mais moderno em tratamentos oftalmológicos. Agende uma consulta e dê um salto em sua qualidade de vida agora mesmo. Rua Padre Rolim, 179, em frente à antiga Regional de Ensino, no centro de Cajazeiras. Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Não deixe pra depois, é agora. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Liquidificador Mallory 600 watts de potência só R$85,90. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas por apenas R$599. Não perca, preços exclusivos e condições especiais só no super saldão do Lojão Rio do Peixe. Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Paraíba Verdade. 8:04, 8:04. Estamos finalizando aqui a nossa edição de hoje do Paraíba Verdade. Se Deus quiser, amanhã a gente volta a partir das 6 da matina com mais uma edição desse programa. Mas tem mais jornalismo ainda hoje, às 11 tem o Arapuã Verdade. Agora você vai ficar na boa companhia de Márcia Rejane, que vai comandar a sua manhã com alegria, com descontração e muita música boa. Grande abraço, tchau! A Arapuã FM de Cajazeiras apresentou o programa Paraíba Verdade. Paraíba Verdade. As primeiras notícias do dia. Tudo o que você precisava saber em 120 minutos. Bom dia. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Cajazeiras agora tem H3 Serviços e Equipamentos, que oferece serviços de manutenção, vendas e locação de equipamentos hospitalares e odontológicos. Locação de usinas de gases medicinais com qualidade, confiança e experiência. É a única empresa em Cajazeiras apta a realizar esses serviços, atendendo toda a região de Cajazeiras na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. H3 Serviços e Equipamentos está em novo endereço, Rua Tenente Assênio, número 65, no centro de Cajazeiras. WhatsApp para atendimento 839-9614-6687. Instagram, @H3Serviços e Equipamentos. Supermercado Alves do Amigo Zildo. Bom atendimento e preço baixo de verdade. Rua 21 de abril 200, Centro de Cajazeiras. O telefone é o 3531-5856. Lá você encontra frutas sempre fresquinhas, frigorífico completo, padaria e muito mais, num ambiente climatizado para sua boa comodidade. E aceitamos todos os tipos de cartões de crédito. O Supermercado Alves dispõe do Caixa Aqui, onde você pode sacar dinheiro e pagar suas compras com facilidade. Supermercado Alves do Amigo Zildo, ao lado da Praça Camilo de Holanda, na Rua 21 de Abril. Verão! Arapuã FM! Verão! A rádio do seu verão! A consulta pediátrica é um momento muito importante para a criança e para os pais. Por isso, escolha bem o pediatra que acompanhará a saúde do seu filho. Em Cajazeiras, conte com a doutora Thaís de Abreu Brasileiro, atendendo na Poli Saúde. Rua Comandante Vital Rolim, 1425, Jardim Adalgisa, em frente ao Hotel Oasis. Fones 83-3531-1938 e 99132-1205. A doutora Thaís é formada na FAMENE de João Pessoa, com residência médica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e no IMIP, em Recife. Doutora Thaís de Abreu Brasileiro, seu filho bem cuidado. O calor tá aí e a sede também. Então se prepara para a explosão de sabor do pó, para preparo de bebida Rei de Ouro. Prático, econômico e cheio de sabor, é a combinação perfeita com gostinho de fruta e aquele toque especial, que refresca e faz a alegria da família. É só misturar com água e pronto. Um copo geladinho para matar a sede e aproveitar cada momento. Experimente e sinta o verdadeiro sabor da estação. Curta o melhor do verão com Rei de Ouro. Na sua Arapuã, 8 horas, 8 minutos. Bom dia, terça-feira, hein? Dia 13 de janeiro. Você está na Arapuã FM Cajazeiras. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação. Começa agora na Arapuã FM. Hora Mais Arapuã. Uma hora de música sem parar. Hora Mais Arapuã. Uma hora de música sem parar. Estamos aí vivendo mais uma terça-feira maravilhosa. Muito prazer te encontrar por aqui. Eu sou Márcia Rejane. Vamos juntos até as 11 da manhã. Sacudindo você com o melhor do sucesso. Daqui a pouco tem horóscopo também. Tem sua participação às 9 horas no nosso WhatsApp. Aumenta o volume. É o som do verão. Verão. A sintonia é quente. Arapuã FM. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama suada?